Há uma paz pairando sobre nós. Oh, vem deixar teu fardo aos pés de Cristo, pois neste santuário Deus está aqui. Há uma doce unção aqui no santuário. Há uma paz pairando sobre nós. Oh, vem deixar seu fardo aos pés de Cristo, pois neste santuário Deus está. Pois neste santuário Deus está aqui. Oh Deus, queremos te ouvir. Queremos te ouvir.